Menina braba, sabe que eu sou pressão, na rapa toma tapão. Ela faz a posição, eita menina braba, sabe que eu sou pressão, na rapa toma tapão. É o Lia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se pitara, na rapa toma tapão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma tapão. Então vai já se pitara, na rapa toma tapão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma tapão. Eita menina braba, sabe que eu sou pressão, na rapa toma tapão. Ela faz a posição, eita menina braba, sabe que eu sou pressão, na rapa toma tapão. É o Lia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara, na rapa toma tapão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma tapão. Então vai então, já se prepara, na rapa toma tapão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma tapão. Já se prepara, na raba toma tapão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma tapão. Não, não, não, já se prepara, na raba toma tapão.